A volta de Jesus. Os homens ignorantes não querem que Jesus volte. E a volta de Jesus é o fato mais importante e comovente da profecia. Não podendo destruir Jesus, os inimigos do bem querem apagá-lo das mentes humanas. E, mesmo que aparentando defendê-lo, procuram, inócua e iniquamente, mostrá-lo como uma inutilidade, pois vivem a proclamar que Jesus morreu, como a dizer ao povo, que Salvador é esse, que vindo salvar acabou derrotado. Deus guarde Jesus desses seus, entre aspas, defensores, que o amam muito, mas que o querem ver bem quietinho. E, se possível, eternamente crucificado. O Apocalipse põe as coisas nos seus devidos lugares. Anuncia a volta do Cristo vivo, com poder e grande glória, para julgar os vivos e os mortos. Ora, se os, entre aspas, mortos, serão também julgados por Jesus na sua volta triunfal, é porque estão vivos, só que invisíveis aos nossos olhos materiais, ainda. Jamais como agora, a humanidade precisou tanto, de elevar seu pensamento ao Cristo de Deus. Fonte. Texto do livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.